Ribeirão das Neves, segura, segura. Vim para zoar, abalar as estruturas. Ribeirão das Neves, segura, segura. Vim para zoar, se liga, truta. Ribeirão das Neves, segura, se segura. Vim para zoar, abalar as estruturas. Ribeirão das Neves, se segura. Vim para zoar, se liga, truta. Eu vim para zoar, abalar as estruturas. Quebrada muito louca, então segura. O rap é o som, louco pode crer nesse momento, meu senhor. Pensa em você, pode crer. Tem que ter um correto proceder. Firmão, humildão, forte pra vencer. Entre a rosa e o espinho, Jesus é meu caminho, porque nele eu confio. Ribeirão das Neves, município Justinópolis, quebrada São José, só ideia forte. Os loucos vêm com nós fortalecer a nossa voz. O sistema tá na mira, nossa cara aí pra cima. Fazer o melhor, mostrar um pouco de nós, sem piedade, sem pensa, sem dó. Revolução, o microfone tá na mão. Os malucos da quebrada sempre sem disposição de puxar o cão. É isso que eu quero na nossa quebrada. Todo mundo unido, mostrando a nossa cara. Eu vim para zoar, abalar as estruturas. Quebrada muito louca, então segura. Vai, vai, vai, vai. Ribeirão das Neves, segura, segura. Vim para zoar, abalar as estruturas. Ribeirão das Neves, segura, segura. Vim para zoar, se liga, truta. Ribeirão das Neves, segura, segura. Vim para zoar, abalar as estruturas. Ribeirão das Neves, segura. Vim para zoar, se liga, truta. Periferia é assim, qualquer quebrada que for, respeita pra ser respeitado, mantendo proceder. Cê tá ligado, porque aqui a quebrada é louca, louca. Ha. Periferia de rolé, estilo da quebrada, irmão São José. Já sabe qual é que é. Tem 6 anos que eu moro nessa área, meus irmãos de fé. Sejam bem-vindos à quebrada. Tenho todo prazer, o orgulho de viver. Aqui é a cara, mano, pode crer. Vou tentar resgatar os cosmos de transformações. No trabalho cotidiano, essas são as alterações. Todos os aspectos refletem a vida humana. Radicalmente sensível, provoca mudanças. Só porque moram aqui, acham que sou marginal. Aqui tem trabalhador. Todo mundo na moral. Mas é aí que rola o preconceito, porque nós somos pretos, não tem jeito. Expressando a ideia da humanidade, pra ter a visão do mundo, enxergar a sociedade. Nossa nação é sofrida, você vê a realidade. Mas que um dia em São José melhore de verdade. Porque aqui ninguém é Loki, ninguém é Loki. As pessoas que andam comigo eu considero minha família forte, que tem um atitude de respeito, sujeito homem. Mas vale a pena viver aqui sem problema. Ser humilde, saber respeitar, segue o esquema. Essa é a realidade da favela, não trema, não trema. Não dá sequela, nem dá brecha. Nativa, família, periferia, dia a dia, dia oficial da periferia. Eu vim para zoar, abalar as estruturas. Quebrada muito louca, então segura. Eu vim para zoar, abalar as estruturas. Quebrada muito louca, então segura. Ribeirão das Neves, segura, segura. Vim para zoar, abalar as estruturas. Ribeirão das Neves, segura, segura. Vim para zoar, se liga, truta. Ribeirão das Neves, segura, se segura. Vim para zoar, abalar as estruturas. Ribeirão das Neves, se segura. Vim para zoar, se liga, truta.